E a Vestática, o mais refinado conteúdo da internet. O que está acontecendo? E aí, pessoal, começa agora mais um Gabi Estática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Oi! Com o Fábio. E aí, Tras? E com o Ike. E aí, cambada? Pois é, faz muito tempo que a gente não fala aqui de filmes, né? Então vamos compensar agora falando de 50 nesse programa, cara. 50 filmes. É, 50. 10 minutos cada um. Amanhã de manhã você para de escutar. Vamos tentar pegar aqui, ó, a gente pegou uma lista do top, os top 50 do IMDB, um sitezinho de filmes que tem por aí. Que sitezinho. Sitezinho. Ele é tipo o Google Cinema, cara. E a gente vai tentar comentar um pouquinho de cada filme, ver se a gente concorda ou não, né, com as posições e falar, é jogo rápido, um minuto cada filme, né? É. Vou invocar aqui, o primeiro lugar do IMDB é Um Sonho de Liberdade. Quem viu? Eu vi. Pô, esse filme acho que todo mundo já viu, até sem saber que era esse filme, né, cara? É verdade, passava a sessão da tarde. Eu vi esse filme quando eu tinha 13 anos de madrugada na Globo, cara. Nossa! Que filme foda, né? Nossa, esse filme? Esse é o filme que tenta te angustiar, né, com as injustiças, né, cara? É baseado no livro lá do Stephen King, né? Stephen King, quando ele não tá te fazendo cagar nas calças. Segundo lugar, O Poderoso Chefão. Isso daí eu já ouvi falar também. Fez que já ouvi falar. Já ouvi falar, esse aí eu já ouvi falar. Mas eu vou te falar que eu só fui ver meio recentemente, foi na época daquele Game Stática que eu fui assistir. Cara, sério, você, cara? Me decepciona, pô. Na verdade, eu tinha começado a assistir uma vez, só que eu não tava no clima do negócio, cara. Eu comecei a achar muito chato também. Porra. Aí sabe aquela sensação de, assim, pô, todo mundo gosta desse time, eu tô achando chato, tem alguma coisa errada comigo? Aí eu disse, não. Um dia eu volto, quando tiver mais no clima, assim, de máfia, aí eu assisto. Cara, esse filme me fez começar a usar chapéu. Você parou, né? Você usa chapéu, Diogo? Eu uso chapéu. Aquele chapéu de palha, né? Tudo a ver com o Poderoso Chefão, né? Eu uso sombreiro, na verdade. Chapéu de cagar na moita, né? Que ele tá vendo de longe. What? Que descrição é essa? E o filme nada, né? Olha só, terceiro lugar, O Poderoso Chefão 2. Exatamente. Que esse é mais legal que 1, na minha opinião, cara. Eu prefiro 2 também. As pessoas dizem que O Poderoso Chefão 2 é a prova de que o segundo filme pode ser melhor que o primeiro, né? Eu não lembro se eu assisti esse filme. Eu acho que o 2 você não viu. Eu não gosto muito do das partes com o De Niro lá, que é o passado do Vito Corleone. Uh-huh. Eu acho bem legal. Quarto lugar, O Cavaleiro das Trevas. Clássico moderno. Um filme que o Fábio não gostava, né? Não gostava, reassisti e gostei bastante. É porque foda, cara, você assistir um filme no cinema hoje em dia é meio passo pra você não gostar do filme. É verdade. Eu tô até precisando, acho que, rever o Batman, cara, pra ver agora, que eu só assisti, acho que naquela época que eu tava no hype, né? Tem que ver hoje, agora. Foi o único filme que eu vi duas vezes em sequência no cinema. Eu saí, cara, eu saí da sessão mais cedo e já entrei em seguida, cara. Uhum. Agora, o Ike falou aí que foi o único filme que ele viu direto, uma sessão atrás da outra. Acho que o único filme que eu fiz isso no cinema foi Jardim Secreto. Jardim Secreto? Pau com Batman. Pô, né? Que filme é esse? Velho, eu não lembro. Era um filme aí, que passava direto na sessão da tarde. É o com Johnny Depp. Tinha um que era paralítico? É, isso daí mesmo. Só que depois ele volta a andar. Ele spoiler. Volta a andar quando vai encontrar o pai dele lá. Que ele era bem fraquinho e tinha uma menininha que veio morar com ele, que era prima dele e tal. E fez ele andar. Nossa. Olha aí, mas vamos queimar a pauta que mais pra frente deve estar na lista. A gente vai fazendo um programa do Jardim Secreto. Não é possível, cara. Ah, com certeza, né? Porque é um filmaço. Aí, em quinto lugar vem Pulp Fiction. Tempo de violência. Eu não aguentei assistir. Ah, fala sério, cara. Eu geralmente sou contra o hype que o pessoal faz em cima dos filmes do Tarantino, mas Pulp Fiction é foda demais, cara. Eu assisti semana passada, tava passando. Nossa. Muito bom. Eu diria que tá no meu top 5 de filmes, cara, Pulp Fiction. E é que nem o Fábio falou uma vez do Exorcista. Eu não sei nem quais são os outros, mas esse tá no meio, cara. Mas por que, Diego? O que te chama a atenção no Pulp Fiction? Ó, pode ser que seja um pouco de... Não é nostalgia a palavra. Mas sei lá, como foi o primeiro filme do Tarantino? Tarantino que eu vi, e eu não costumava ver esses filmes mais malucões assim, sabe? Marcou demais, né? Mas, sei lá, cara, eu gosto muito dos personagens, sabe? É um filme de personagens, né? Ele tem um roteiro muito bom e não é por causa de uma coisa técnica, tá ligado? Apesar do filme, o pessoal que manja de cinema diz que ele é tecnicamente muito bom também. Mas não é, é simplesmente algum tipo de carinho que eu tenho pro filme mesmo que... Alguma coisa dele que ressoa com você, né? Não, sabe quando você vê algum filme que você vê que ele é totalmente comercial, sem alma, cara? Pra mim é o contrário no Pulp Fiction, tá ligado? Eu acho que ele tem muita alma, muita personalidade do diretor, né? Beleza. Próximo. Três Homens em Conflito, ou The Good, The Bad and The Ugly, né, no original. Eu não lembrava do nome em português. O Bom, Mal e Feio? Mas em português não é esse nome, é Três Homens em Conflito. Pois mesmo. É. Mas de onde veio esse O Bom, Mal e Feio? É o nome original. The Good, The Bad... Não, mas não era em português? Não. Então, eu não duvido, eu não duvido que no SBT deve ter passado com algum nome desse, cara. Exatamente. Porque muita gente fala. Foi no SBT que eu vi O Bom, Mal e Feio. Cara, eu nunca vi esse título, não. Sempre eram Três Homens em Conflito. Cara, esse filme, eu não lembro dele, mas eu não, já... Não, esse foi um filme que foi engraçado, que eu assisti já um mais velho, né? E que eu até... Eu acho que deve ter comentado no Gabi Stato de Kill Bill, que tem uma hora que eu falei assim, assistindo, nossa, toca trilha do Kill Bill. Na verdade, é o Tarantino, né, que usa. Inclusive, o Tarantino deve estar bem orgulhoso, né, do Pulp Fiction, acima do Três Homens em Conflito, né, que ele é bem... É. Ou não, né? Acho que ele nem olha essas listas do IMDb. É, né? Eu acho que ele tem mais o que fazer. E falando em lista, em sétimo lugar temos a lista de Schindler. Ah, que gancho, hein? É um bom filme, mas eu acho que é muito supervalorizado. É. Na época que eu assisti esse filme, eu achei engraçado esse filme, que é tão violento, tão drama, tão pesado, né? Eu só assisti quando era criança, não assisti mais, velho. É. Eu assisti esse filme. Eu me lembro que me chocou muito, cara. Falar a verdade. É longo, né? É longo. É. E é algo assim que o americano gosta e tal, mas acho que não toca muito brasileiro, né? Eu não sei, na época ele me marcou porque foi o primeiro filme que eu tive um contato de entender um pouco melhor o que era o nazismo, sabe? Uhum. Porque, tipo, eu já assisti Indiana Jones, mas Indiana Jones eu não entendia nada, tá ligado? Eu era muito criança. Era só um vilão qualquer. É, era qualquer um coisa assim. Um vilão com sotaque engraçado. Que quando eu vi, tem uma cena que eu acho que os caras estão reunindo a galera lá, e uma criança começa a fugir lá, os caras matam a criancinha e... Aí eu, criança, vendo isso, eu fico, nossa, tem gente assim no mundo, né, cara? É. Me chocou bastante, cara. E o próximo é 12 Homens e uma Sentença. Que oitavo também, lugar. É, o oitavo lugar. Que filme é esse? Esse é o original, cara. Né, cara? Cara, esse filme é de 1957. Foda. É filme de tribunal. É isso. Muito foda esse filme. É esse. Verdade, esse não é um filme de tribunal. É um filme de convencimento. Uhum. Ah, é? E o filme se passa inteiro dentro de uma sala, né? Com os 12 jurados. Sala. Cara, eu não vi o original, só vi o remake, né, já colorido. E o remake já me deixou, assim, alucinado. Isso quando eu era criança, que eu assisti pela primeira vez esse filme. Eu só assisti o original, né? O remake, não sei de quanto é. Mas no original, ele trata de um grupo de jurados, né, Ike? Isso. E eles se reúnem pra decidir a sentença de um cara. Mas foda-se se o cara é culpado ou não. É tipo, tipo um filme de tribunal que não se passa no tribunal. Passa só quando os jurados saem pra salinha. Saem pra salinha pra decidir e voltar pra dar a sentença pro juiz. Eu acho que eu assisti esse filme. Eu acho que eu assisti também o remake. O remake também. Vê lá, não é um caso que é tipo de um assassinato que aparentemente todo mundo vai decidir que o cara é culpado. Exatamente. Mas esse um que tenta convencer o resto, né? Exatamente. E, tipo assim, a gente não tem provas suficientes, então vamos tentar ver se esse cara é culpado ou não, né? Eu vi o remake, cara. É muito bom eu mesmo. Esse filme original é foda, não cara. Nem sabia que era remake, na verdade. Pois é. E o 9? 9. Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Alegria na voz da criança. Eu sei que você não gosta desse filme, Fábio, mas é um filme excelente. Não, eu não acho ruim não, só acho filme normal, entendeu? Nada demais. Nossa, eu gosto demais. Eu gosto mais do segundo, na verdade, do que desse. Ah, cara, o meu gosto pelos filmes do Senhor dos Anéis foram aumentando de acordo com que foram aumentando a quantidade de cenas de batalha nos filmes. Ah, então esse daí, né, cara? Esse tem muita cena de batalha. Cara, vocês acham que os efeitos estão meio datados já? Da trilogia? Ah, cara, eu acho que os efeitos desse filme, da trilogia em geral, não acho que eles passam no teste do tempo. Ah, e mais uma vez, aquilo que eu falei do Pulp Fiction, é um filme com alma também, né? Não é só... não é que nem aquele filme Rei Arthur, que eu... Nossa! Que é uma merda. Que eu achei bem qualquer coisa, sabe? Com Clive Owen, né? É, que eu me lembro que na época eu até tinha achado a cena de ação até legalzinha, só que, sei lá, cara, o filme é muito chato. O Senhor dos Anéis já vai pro outro lado, né? 12. É o 10. 12? É o 10. Ele viu outro Senhor dos Anéis na imagem. Ele já pulei, pulei. Fala do 10, é porque logo. O tempo tá passando, pô. Tem que correr, cara. A 10 lugar. Clube da Luta. Clube da Luta. Pinto na cara. 11. Pinto na cara. Quê? Como assim? É, realmente. Que filme, é essa, né? Um dos filmes mais fodas do cinema. Sim, e o que ficou com você foi o pinto do Brad Pitt. Oh, peraí, cara. Posto dessa forma, eu tenho que rever meu comentário. Não. Que isso fique salvo. Ainda mais. Porra, cara. Clube não, da Luta, cara. Ó, o que eu lembro do Clube da Luta, que eu achei foda, foi mostrar pra minha família. Eles acharam muito violento e me censuraram por isso. A gente ficou, eu e meu irmão, cara, a gente mostrando pros meus pais depois, nossa, filme muito legal, eles ficam, nossa, como é que vocês gostam disso, sabe, censurando assim. Você fala assim, olha só que filme maneiro, a história, não sei o que, de repente dá aquele blop do pinto do Brad Pitt, fica todo assim em silêncio olhando pra vocês, né. Décimo primeiro, Fábio. Décimo primeiro, é A Sociedade do Anel. Cara, Senhor dos Anéis tem jeito, né. É muito bom. Cara, esse filme é muito bom também. Apesar de eu gostar demais das cenas de batalha dos outros dois, eu acho que esse filme... Eu gosto muito dessa história de jornada também, sacou? É, mas RPG esse, né, cara? É, exatamente. Tem um grupinho e tal. Uma vez a minha mãe assistiu comigo esse filme na TV, ela falou assim... Esse pessoal só viaja e nunca chega. Ah, eu falei, né? Eu falei da minha antiga cunhada, né? Já não é mais atual, que pulava quando tava lendo. Não, mas não foi o Senhor dos Anéis, foi o Eragon. Que quando o pessoal ia viajar, ela pulava livro, pulava dois capítulos, cheguei na cidade, beleza. Começava, continuava lendo. Convenhamos que Eragon é chato pra caralho, né? Não, até que é nas isso, cenas é legal, maneiras é ele é chato. E aí, 12º lugar. Star Wars Episódio 5, Império Contra-Ataque. Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas. Me recusa a falar Star Wars, cara. Quando eu era criança, era Guerra nas Estrelas. Eu sempre falei Star Wars, mesmo quando eu era criança, porque eu tinha os bonecos que tinha escrito na cara, achava Star Wars, aí eu falava Star Wars. Pô. Eu vi esse filme quando eu tinha 6 anos de idade. Nossa. Caraca. Esse eu vi quando eu era criança também. É outro filme que eu acho que todo mundo viu, mesmo até quem acha que não viu, né? É verdade. Eu acho que eu vi com essa ideia do Fábio aí, com 6 anos também. É, passava na Globo, passava muito, cara. Cara, eu tenho lembrança perfeita da cena do Luke perdendo a mão nesse filme. De, assim, acho que é uma das primeiras lembranças que eu tenho, sacou? Nossa. Da minha vida, nossa. Sem sacanagem. Logo em seguida, eu lembro de eu falando. Por aí. O que eu lembro desse filme, que ficou assim bem marcado pra mim, que, porra, eu era moleque, né? Molequinho, 6 anos, foi a cena do Han Solo sendo congelado, cara. Ah, foi assim, porra, acabou o filme, eu ficava pensando naquilo, caralho, que coisa bizarra e tal. Nossa, você viu sem saber que tinha um outro? O 6, o episódio 6? Não, pra mim não tinha nem o primeiro, nem o... Só tinha esse, né? Só tinha esse, pô. O negócio começava de qualquer jeito e terminava de qualquer jeito. Naquela época, assim, a gente não tinha tanto conhecimento. A gente era, além de ser criança... Cara... Pô, quando a gente tinha 6 anos, Diego... Não... Eu achava também que esse era o único filme. É, pode crer. Não, olhando por essa ótica, deve ter sido muito chocante aquele final pra uma criança, cara. Porra, né, cara? Tudo na merda, né? Cara. O mal venceu, cara. Fica aí a mensagem para as futuras gerações. Desista, né, cara? Em 13º lugar, A Origem. Eu acho meio sacanagem esse filme tá aí. Por mais que eu goste muito do A Origem... Também acho. Eu acho que isso é meio... Muito em cima, né? Hype, é. Eu desisti desse filme. Desistiu? Como assim? Eu comecei a assistir, achei chato e desisti. Porra, acho que não é pra tanto também, Vi. É, né? É verdade. Cara, eu comecei a assistir, achei chato e desisti. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Calma lá. Pra mim, esse filme, ele tem o mesmo problema do Cavaleiro das Trevas Ressurge. Ele é muito confuso em alguns momentos, entendeu? Tem umas coisas que você não entende direito e acontece meio de forma maluca. Ah, cara, eu achei isso uma vez, né? Eu achei um pouco assim. Eu achei ele bem claro, assim, nos contextos, apesar de serem contextos complexos, né, como tudo que mexe com psicologia e sonhos e subconsciente, coisas do tipo, eu achei ele bem claro nessas partes. Eu achei meio de boa até. Agora, assim, eu vejo muita gente reclamando, que até reflete um pouco isso que o Aiken falou também, muita gente reclama que acha que o Inception, ele é muito overrated, sabe? Só que, assim, olhando pra esse lado mesmo, aqui tá em 13º lugar, tirando o aspecto nostalgia e o clássico do Star Wars, o que a gente acabou de falar, eu acho a Origem um filme superior ao episódio 5, cara. Não sei. Cara, se a Origem tivesse saído na década de 70, ele estaria muito mais acima do que Star Wars, cara. Caralho, cara. Ninguém ia lembrar dessa porra. Ia ser uma merda aí da década de 70. É, convenhamos que o pessoal só lembra dele hoje em dia por causa do Cidade dobrando. É verdade. Sacanagem, sacanagem. É mesmo, né, cara? E essa é aquela tipo aquela Estrela da Morte de papelão, né? A Cidade de papelão. É. Né, nossa, se tivesse saído na década de 70 esse filme, sem ter a tecnologia que tem hoje, ia ser um filme merda. Não ia ser, sacanagem. Não, você tá olhando a origem só como se fosse só por efeitos especiais, não é, cara? É, não, esse filme é foda, ele tem uma história muito boa, cara. Os conceitos muito legais, não é só efeito especial. Eu acho que talvez, se ele tivesse saído na década de 70, ele seria mais levado a sério. É, pode ser. Pode ser que ele fosse aquele cult, assim, né, que fica meio esquecido, mas tem uma galera que gosta. Porque eu acho que justamente, por ele ter uns efeitos especiais impressionantes e tal, o pessoal às vezes torce um pouco o nariz, especialmente a galera do Tênis Verde, sabe? É, 14º lugar, Forrest Gump, O Contador de Histórias. Eu acho que não tem uma pessoa na Terra que não assistiu esse filme. É. Esse filme é maneiro. Esse filme sempre que passava, eu via de novo, cara. Que eu ainda paro, se tiver passando, eu paro pra assistir. É bem esse tipo de filme, né? Que você pode pegar no metade, aí deixar faltando um terço, que aí você assiste, não tem problema nenhum. Você nem fica tão chateado, né? E é outro filme de personagem, né, cara? O cara é muito carismático, né? O Forrest Gump, né? E eu acho que das paradas mais maneiras desse filme é a brincadeira do Forrest Gump com os marcos da cultura pop da época, né, cara? Na época, vocês tinham... É, eu era meio criança também, né? Não sei se vocês tinham a plena convicção que aquilo era montagem. Eu não tinha... Eu tinha que ficar com o pé atrás, sabe? Cara, como eu tinha, assim? Porque eu já tinha visto uma reportagem sobre esse filme. Ah, tá. Aí, quando eu assisti, eu tava tranquilo. Uhum. Eu nem sabia quem que era o Tom Hanks, cara. Eu acho que foi o primeiro filme do Tom Hanks que eu assisti, então não tinha nem como eu ter aquela lembrança do Tom Hanks. Não, filme, cara, sabe? O primeiro filme foi aquele Splash, pô. Ah, sim, eu devo ter assistido sim o Splash antes, mas sei lá, eu nem lembrava, cara. Não tinha, não associava. É, nessa época você não tinha habilidade de memórias, né, pra formar. não, e eu tinha, nessa época eu também achava que meio que o personagem era um ator, ou seja, se o Splash não era retardado, então não era o mesmo cara, tá ligado? É, pode crer. Eu tinha um pouco disso também. Não, acho que todo mundo, né, cara? Toda criança. Aqui, 15º lugar, Um Estranho no Ninho, filme que meu pai tentou me convencer a assistir, eu nunca vi. Eu já assisti, mas eu lembro lá. Assista esse negócio aí que é bom, mano. Qual filme é esse? O pelo nome não... É o do Jack Nicholson, que eu acho que ele, pra não ser preso, ele é internado no hospício, sabe? Isso. Ele não é doido, parece. Eu acho que eu assisti fragmentos. Por partes, assim, isso é picado, eu não assisti inteiro, não. Esse filme é uma ironia, né? Porque provavelmente durante o filme o Jack Nicholson devia ser a única pessoa que merecia estar no manicômio. Olha, eu acho que os nossos comentários dos filmes que a gente não viu são melhores, hein? Já notei. Então vamos pro próximo. Os Bons Companheiros, 16º. 16º, Os Bons Companheiros. Muito foda. Cara, esse filme é foda demais. Não, e esse filme, velho? Não, nunca achei. What? Sério? Também não. Diego. Esse é qual? É aquele do Joe Pesci lá? Quando é que você vai ter folga agora? Quando é que você vai ter folga? É no fim de semana? É sábado? Então sábado não, você vai ter que... Sábado não tem folga, cara. Tem que editar esse Gavistart. Então domingo, então. 17, As Duas Torres. Ah, mas não. Vamos pro 18, né, cara? Ah, é, pô. Você tem algum comentário? É a trilogia que eu mais gosto. Então fala, viu? O que é que você tem pra falar sobre As Duas Torres? O que ela tem pra falar é que esse é o da trilogia que ela mais gosta. É mesmo, né? Falou. Esse é o filme da trilogia que eu mais gosto, As Duas Torres. 18º lugar, Guerra nas Estrelas, o primeiro filme. E, aliás, Guerra nas Estrelas. Aí, por que o outro também não chama Guerra nas Estrelas, episódio 5? IMDB não tem padrão nenhum, exceto muito amador, hein, cara? Sem padrão de qualidade, olha aí. Esse filme, eu me lembro que eu quando eu assisti, eu fiquei um pouquinho decepcionado, cara. Porque eu achei muito mal feito, cara. Porra? É coisa que no episódio 5 dá um salto muito maior, né? Nos efeitos especiais e tudo. Sim. Nos cenários. E são só 3 anos, né? Questão de grana também, né, cara? É, depois do sucesso do primeiro, né? No segundo ele já tá com... Credibilidade. Com orçamento melhor e tudo. Agora, em 19º, temos aqui, de certa forma, uma injustiça. Matrix, que tá mais longe que o Inception. Eu acho que ele devia estar acima do Inception. E Matrix é bem melhor, na minha opinião. Eu também acho. Eu acho também. É porque muita gente não entende direito, até hoje, né, cara, o que é o filme, né? Porra! O que acontece ali. Agora, aí eu te pergunto, e se o Inception tivesse chegado antes do Matrix, hein? Porque a ideia é meio parecida, né, cara? Não acho não, cara. Eu acho que o comentário e a proposta, os dois são bem diferentes, eu acho. É, eu acho que tem umas inspirações, né, mas... É a definição do gênero cyberpunk também pro cinema de massa, né, cara? Eu acho muito bom. Sem contar contar que é um dos filmes que conseguiu casar aquele negócio que a gente falou, né? Nos efeitos especiais com um roteiro muito bom, né? É, muito pode bom. Crer. E efeitos foda, cena de ação foda. Agora, eu vi esse filme no cinema e eu confesso que no final eu olhei assim, caralho, tem umas coisas aí que eu não entendi, cara. Eu vim entender, assim, no outro ano, quando passou na televisão, aí, porra, aí... Eu acho que o normal era você não entender. É. Eu achava assim, porra, o cara voando no filme, que porra é essa? Mas aí você entende o contexto, né, que tá acontecendo. Cara, eu já assisti esse filme tantas vezes e assisti ele ao longo, né, de tanto tempo, tantas vezes, que eu já nem lembro mais quais foram minhas primeiras impressões dele, cara. Sabe qual foi a primeira coisa que eu soube do Matrix, cara? Era que os carinhas lá de Columbine tinham se inspirado nele pra matar a galera. Aí eu já fui com preconceito, tá ligado? Porra! Era Columbine jornal... foi depois dele? Eu lembro claramente do no jornal falando disso, eles gostam de Marilyn Manson, se inspiraram em Matrix e, sei lá, jogava Doom, devia ter também um negócio desse, ah, sabe? Com certeza. Duke não, na época era Duke Nukem, provavelmente. É, eu lembro claramente disso, de se fazer a relação com Matrix. São essas pessoas, cara, que denigrem a imagem de jornalistas, cara. Cara, é muito triste, cara, você ser um jornalista decente e ver uma reportagem assim, cara. Eu acho. E o 20? Sete Samurais. Os Sete Samurais. Olha aí. Cara, nunca vi. Nunca vi também. Esse filme é foda. Vocês são todos miseráveis. Cara, eu posso ter visto, mas eu não lembro. Ai, Vivi, você não lembra de nada também. Assim, eu vi a lista toda também. Cara, não, mas... Ai, cara, você sabe que minha memória é ruim pra cacete. Se eu vi criança, porque eu não lembro. Eu peço demissão desse site. Pariu. Pô, é esse Sete Samurais que é filme de... Como assim, cara? Esse é um filme de samurai. Ok, eu cortei essa minha fala já na edição. Você tá falando... Então você tá respondendo sozinho, é que você tá pagando de maluco. Foi nesse filme que foi inspirado o filme novo lá do Ken Reeves? Não. Os 47 Eita. Ronins. Ah, não, o dele é 47 Ronins. Isso, né? 47 Ronins é uma história, é um evento real do Japão, né? Apesar deles colocarem a versão fantástica no filme. Os Sete Samurais é basicamente uma história, assim, do declínio da cultura samurai no Japão mesmo. Mostra justamente sete samurais que são chamados pelo pessoal de uma vilazinha pra defender essa vila de bandidos, né? E, cara, esse é o filme de samurai, assim, que definiu o gênero, sacou? Verei neste fim de semana. Por favor, ó, tenha paciência, porque é 4 horas e meia de filme. Ave. Nossa. Eu ia falar, vou pegar pro meu pai. Não vou. Mas vale muito a pena, cara. 21. Cidade de Deus, olha aí. Esse eu não vi. Não viu, cara? Esse filme é muito bom. Blé, eu não gosto. Eu acho que eu vi, sabe como? Pedaço. É o que tá o moleque na praia, é o do Laranjinha. Meu nome é Laranjinha. Dadinho. Laranjinha. Não. É o seriado lá. É o Dadinho, lá. Meu nome é Dadinho. Ele vai pensar que tá fazendo esse propósito. Que não sei o que lá, agora eu sou Dadinho, porra, é isso que ele fala? Não sei, não sei o que lá. Agora... Dadinho nada, meu nome é pequeno. Pequeno é o caralho, meu nome é Dadinho. Não. Dadinho é o caralho, meu nome tá é bom, Zé Pequeno. Tá bom, eu coloco a cena, se você quiser, no Gavistart. É. Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. O nome dele é Zé Pequeno, tá entendendo? É a única coisa que eu lembro. Esse filme, cara, eu me lembro que me marcou pela edição dele. A edição dele até lembra um pouco a edição do Tarantino. E eu acho que eu nunca tinha visto isso em filme nacional. Ele se destaca mesmo. Eu odeio esse tipo de filme, cara. É mesmo, cara? O quê? Filme de favela, de miséria, essas coisas? É, filme basicamente de favela e de glorificação da favela. Ah, tá. 22. Seven, Sete Pecados Capitais. Outro filme que também me impactou muito esse quando era criança. Filme cara. É foda. Caralho, esse filme. Esse filme é bem crianças bom. Não deveriam assistir. Pois é, eu assisti. Concordo. Não, acho que todos nós. No primeiro, né? No primeiro, cara, que é o da gula, né? O. Que, sim, pra quem não sabe, pra quem nunca assistiu Seven, é um assassino em série que ele se baseia nos sete pecados capitais pra cometer os seus crimes. Aí né? Você vai que... cortar essa parte na edição e substituir, porque quem nunca assistiu Seven que vá tomar vergonha na cara e assistir. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu, faz muito tempo que eu vi esse filme, mas teve uma parte que eu não entendi na época, que foi o crime, eu acho que foi da prostituta lá. O que que aconteceu naquela porra? Esse é o mais terrível de todos, cara. Se você quando entende, você fica horrorizado. Nossa, cara. Basicamente, o John Doe fez basicamente um cinturão pélvico, também conhecido como cintaralho, com uma lâmina na ponta e colocou um cara pra comer a prostituta usando isso. Ah, certo. É, eu lembro que tinha uma parada assim, mas achei cara, tão estranho assim. Isso nossa, que... cara, essa parte não, mas... é a mais tensa do filme pra mim. Não, eu quando era criança também não tinha entendido isso, cara. É. Depois, revendo, sei lá, 10 anos depois, revendo, que eu entendi, cara. Cara, e nem mostra nada, né? Ele só fala. Assim, não, não mostra nada. Uhum. Aí mostrava o cinto, eu não entendia direito que porra era, porque eu vi o moleque também. É. E o 23. É, outro filme policial muito bom, Suspeitos. Que eu não lembro de nada, só do final. É o do Kaiser Souza. Porém, eu lembro de ter gostado. É o do Kevin Spacey. É, tá, cara, esse filme é um dos melhores, um dos meus filmes favoritos, cara. Eu gosto demais desse filme. Eu tô precisando rever, cara, que eu deve ter uns 15 anos que eu achei esse filme. Eu lembro que eu ter achado foda o final, mas eu não lembro o que, os eventos que acontecem até chegar aquele final, tá ligado? Nossa, cara, esse filme é muito foda. Talvez seja até mais interessante ver hoje em dia, né? Não, e especialmente se você não lembrar de nada. Eu acho que é, uh-huh. é pra você salvar o impacto, saca? Uh-huh. Não, o impacto eu não vou ter, que eu sei, eu lembro do final. Ah, porra. Mas eu não lembro dos eventos que levam a ele, então vai ser interessante ver pra essa ótica também. Uh-huh. E 24º, Silêncio dos Inocentes. Eu acho que esse é o tipo de filme que dispensa comentários, né, cara? É, eu vou fazer silêncio, né? Nossa! Deixa eu só relembrar. O Silêncio dos Inocentes é aquele que o cara arrancava a pele das mulheres pra fazer a roupa, não é? Isso, exatamente. É. Nossa, é. Cara, eu lembro que eu pensei assim, como? Ficava assim, mas por quê? Ai, que nojo. É por isso que eu tava com gordinha, né? Eu achei que você ia falar assim, como faz isso? Eu preciso de uma roupa de pele humana. E é aquilo, é meio que... Eu não sei se a gente chegou a falar disso em algum episódio passado, mas de certa forma ele chega a ser quase uma releitura do vilão do Drácula, né, cara? Que é aquele cara meio elegante e tudo, né? Que tem, sabe usar as palavras. Deixa eu falar uma releitura do vilão do Drácula. Tipo, o Drácula? Não, é que eu... Não, sabe por quê? Não, mas eu quis falar, porque você fala releitura do Drácula, dá a impressão que é tipo a releitura do filme, da história, não, entendi, não é, é mais do vilão, entendeu? E eu concordo, só dizendo. Uhum. 25, qual é o título desse em português? Era Uma Vez no Oeste? Era Uma Vez no Oeste. Nunca vi. Cara, também não. Eu... É com o bigodudo lá, o... Como é que chama? O ator principal? Tá difícil, caraca, cara. Caraca, o cara que fez... Charles Bronson. Charles Bronson, isso. Ah, Charles Bronson. Cara, eu... Ele é um vilão, não é? Ou eu tô viajando? Não sei, cara, porque esse é outro filme que eu assisti e não lembro. Porque eu era muito novo. Mas já tem no elenco uma das mulheres mais bonitas que eu já vi, hein, que é Cláudia Cardinale. Vamos conferir. Só um minuto. Vamos ver. Qual o nome? É Cláudia Cardinale. Muito próxima da perfeição essa mulher. Antigamente, né? Não hoje mais. Hoje já não é tal, então. Era aqui... Pá, tá meio banguela, parece. Meio banguela. A primeira foto é ela com óculos com a boca aberta, sobrancelha de bozo. Porra, essa sobrancelha da minha tia. Beleza, é isso que a gente tem pra falar de Era Uma Vez no Oeste. Exatamente. Faroeste, faroeste costuma ser maneiro, faz crescer cabelo feio. Vamos guardar a pauta, né, pra quando a gente fazer um Gabi Estática, sei lá, daqui a umas 100 edições. De faroeste. 26º, A Felicidade Não Se Compra. Olha, esse filme o Fábio já me recomendou e eu nunca assisti. Eu também nunca assisti. Já foi no Gavestática passado, um filme de Natal. Ah, é verdade. Eu acho que eu falei no Gavestática. Tá aí, vou assistir. Até hoje não assisti. Pra vocês verem como é, a minha credibilidade não tá muito boa. Mas você tem que esperar pra ver no Natal. É um filme de Natal. Pra ver com a família, esse, pá, então. Esse é o tipo de filme com um título que eu não assistiria. Engraçado, é um título que também não me chamaria atenção se ninguém me falasse nada. Mas acho que não só o Fábio, eu já ouvi em outro podcast também alguém falando muito bem desse filme também, cara. Acho que já falou no Rapadura alguma vez. É, eu acho que se não foi no Rapadura, acho que foi algum outro podcast do Jurandir falando. Tá aí, tá na minha lista eterna esse daqui. Eterna, reparou, né? E aí, 27º, O Profissional. Olha só. Eu assisti esse. Me impressionou. Também nunca vi. Cara, O Profissional você nunca viu, Fábio? Não. Do Jean Renault? Porra! Nunca vi. Esse filme é bom. Caraca, assista esse filme. Sei, cara, que o Gary Oldman grita, mas nunca vi. É. Eu não sei se esse é o primeiro da Natalie Portman também, mas ela cara, tá lá. Cara, eu acho que não é possível que ela tenha feito outro filme antes desse, porque ela devia ter uns 12 anos de idade. Uhum. Ela tava bem novinha, devia ter uns 14, eu acho. Eu acho que não tinha isso tudo, não. Isso é uma refilmagem, né, esse filme? Refilmagem? Eu acho que não. Não tenho certeza. É um filme francês, sim, eu acho que... Não, tô confundindo as paradas. Você tá confundindo com a Le Femme Nikita. Nikita. O Jean Reno é francês. E o Luc Besson, né? Luc Besson. Luc Besson. Esse filme, cara, ele conta com um dos melhores vilões que eu já vi no cinema. E se eu não me engano... Não, tenho certeza. Eu até falei dele num Gavestática de Vilões que a gente fez há muito tempo atrás. Era um dos meus, do top 5. Pode que crer. É o cara do Gary Oldman, o esqueci o nome do personagem agora, mas ele é um policial corrupto e ele tem os trejeitos que até lembra isso, Stansfield. Ele até lembra um pouco o jeito psicótico do Coringa do Dark Knight, sabe? A diferença em que ele não é louco, ele só é drogado. Pra caralho. Nossa, ele grita. Não, como ele grita. Ele é meio louco, sim, cara. Cara, mas ele é louco por causa de cocaína. Ele não é louco só louco. Ele é o pior tipo de louco. E esse filme é bom demais, cara. É um dos meus filmes favoritos também. 28º, Casablanca. Vi há muitos anos, não lembro de nada. E é isso. Esse é um filme que eu sinto vergonha de não ter assistido, cara. Eu também, eu digo a mesma coisa, assim. É. Eu vi quando era moleque. Um amigo meu, ele fala que esse é tipo um romance feito pra homem. Ah, é? Ele é um filme de romance da perspectiva masculina, sacou? Mas tem algum evento histórico, alguma coisa assim nele, só pra ter uma ideia? É, ele é relacionado... Segunda Guerra. Isso, a ocupação dos nazistas na África, né, se eu não me engano. Eu não sei, eu não conheço muito... Casablanca é uma cidade no Marrocos, né? Isso, exatamente. É a ocupação nazista no Marrocos. E o bar, se eu não me engano, é meio que onde se passa uma parte do filme, né? É meio que tipo um ponto neutro, sacou? Onde o pessoal se reúne, alguma coisa do tipo. Eu não tenho muita certeza, né? Porque eu não assisti. Mas é um filme que a premissa me interessa e o que me falam desse filme me interessa muito, mas eu ainda não assisti, cara. E em 29º, A Vida é Bela. Nunca vi. Sério? Sério? Eu acho que esse é o primeiro filme que me fez chorar. Feito uma menininha. Olha só! O coração de pedra deu uma trincada, né, cara? Deu uma trincada. Não, tem alguns filmes que me fazem chorar feito uma menininha, cara. Filme é muito bom, cara. É. Eu achei bem legal todo... Engraçado, eu não sabia do que se tratava até assistir. Eu fiquei impressionado. Que pra quem não sabe, é a história de um cara que vai parar com o filho dele num campo de concentração, né? E ele tenta, cara, pra o filho não ver... Ele tenta esconder todos os horrores daquele lugar pro filho. E ele finge que é tudo uma brincadeira, né, cara? A ideia do filme já é interessante, né, cara? Ele fala assim pro filho se esconder em algum lugar. Ele fala, a brincadeira é o seguinte, você tem que se esconder, não pode deixar ninguém te ver aqui, né? Que o cara sabia que se encontrasse ele, podia até matar a criança, né? Mas ele tentava fazer aquela brincadeira pra pro filho não ficar nervoso, tentar assim... todos os desafios que vão aparecendo no caminho, né? Ele tenta maquiar como se fosse uma brincadeira. Muito interessante. E eu acho que essa premissa faz o filme ficar ainda mais... amargurante, cara, mas sei lá, mais triste, sacou? Ai, eu lembro, minha mãe não gostou desse filme. Ela não gostou do... não vou dar um spoiler. Pô, do final, porra. É, ela não gostou do final do filme. Ela achou um absurdo. Achou um absurdo aquele final. Assim, então não leia livros de história. Ah, não. Achou um absurdo. Em 30º lugar temos aqui Os Caçadores da Arca Perdida. Diversão, ponto. Aventura. Eu acho muito... que esse é o filme que define a aventura, cara. Eu prefiro o Caçadores não, o A Última Cruzada. O filme do Indiana Jones que eu gosto mais, é isso. E o último, você não gosta? Porra, tá de sacanagem, né? Mais pra frente a gente fala, quando aparecer na lista, né? É. 31, né? Janela Indiscreta. Nem sei que filme não é esse, vi. Eu vi, é muito Eu já foda. Vi um pedaço e achei chato pra caramba. Eu gostei. mas eu era criança na época, então não usem isso contra mim no tribunal. Eu assisti esse filme num festival Hitchcock que teve no Corujão, muitos anos atrás. Eu deixava gravando. Foi exatamente quando eu vi. Pronto. 32 é Psicose. Tá, aí eu ia falar desse filme agora. Eu queria esquecer tudo relacionado a esse filme só pra poder reassistir ele. Olha aí, então eu fui o que você gostaria de ser, porque eu achei esse filme no final do ano passado, cara. Caramba! Pela primeira vez. Mas eu sabia, né, cara? É verdade. Então não é exatamente isso. É. Eu já sabia do que se tratava no final. Mas eu fiquei impressionado que ele é um filme bom ainda hoje, cara. Todo o lance lá da loucura do cara, né, do Norman Bates, é uma coisa que é bem atual até, né, que a gente vê em filmes de hoje em dia, inclusive, né. Eu até imagino, será que na época não era meio maluco também, assim, se as pessoas não tinham tanto acesso à informação? Será que era meio fantasioso aquilo? Como assim? De ele fazer... tá aí um spoiler, né, cara? Acho que todo mundo sabe. Porra, um filme de 500 anos, cara. De 1960, hein? Então, a mãe do cara já morreu e ele meio que interpreta a mãe dele, né? Como se ele tivesse dupla personalidade, né? Uma personalidade dele é a mãe. E isso, será que era meio fantasioso pra galera da época, né? Eu acho que não, cara. Acho que as pessoas encaravam de forma bem real. Eu só tenho duas palavras pra você, ô Fly. Ed Gein. Depois desse cara, nada mais parecia fantasioso pra ninguém relacionado a serial killer. O que é isso, cara? Serial killer é tenso aí? O serial killer mais sinistro do universo. Pesquise sobre. Agora, vou botar no Google Imagens. Será que acontece alguma coisa legal? Seu computador vai se matar, vai cometer suicídio. Aí, 33, a outra história americana. Não vi. Cara, esse filme é foda. Esse é do Edward Norton? Não tô viajando. Esse mesmo. Esse daí, não achei, cara. Eu lembro que na época eu tava afim de ver, mas fui empurrando com a barriga e nunca mais vi, sabe? Ele é um bom filme, cara, mas pra mim ele é um filme de preconceito bem comum, sabe? Apesar de ser bom. Agora, ele tem uma cena que até hoje eu nunca esqueci. Você lembra, Aiken? Já assistiu? Já, a cena do filme que o personagem lá do Edward Norton mata o cara lá, o negro. Ah, logo no início do filme? Logo no início. Essa cena dá um nervoso. Eu nunca esqueci essa cena, cara. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar alguma coisa. Ele chega assim, eu nem lembro quem são os caras, se são ladrões, se não são. Diga-se de passagem, essa cena deu início a uma gíria, cara. Uma gíria? É o Curb Stomp. Que é você tipo, acabar de vez, sacou, com alguém. Que é justamente por causa daquela cena, de que o Edward Norton manda aquele negro colocar, morder o meio fio. Isso. E aí pisa na cabeça do cara. Eu já ouvi falar disso. Acho que eu tô de podcast. Você fecha o olho. Você não mostra nada, velho. Mas você fecha o olho na hora da cena. Pode imaginar. Você sente os seus dentes todos quebrando. Cara, nossa, cara, essa cena me dá um nervoso inacreditável, porque eu tenho muito nervoso com dente. E testículo, né? Isso daí eu nem tenho mais nervoso. E 34, Luzes da Cidade. Nossa, sei véio. Nem qual que é esse, cara. É, 31, nem cara. Ideia. 1931. Eu já vi, mas pra mim era como se fosse qualquer outro filme do Charlie Chaplin. Eu já vi, sei lá, 30 filmes. É Chaplin. Mas é um dos mais famosos dele. Pode crer. Olha aí, 35, Resgate do Soldado Ryan. É um filme, quando eu penso em Segunda Guerra e filme, essas tags, sabe? Segunda Guerra, filme, Resgate do Soldado Ryan. É o que vem na cabeça, cara. Tom Hanks de novo. Olha aí, quem diria que o retardado, que nem o Forrest Gump. E ele devia estar lá, né, cara? Ah, não, ele não participou da Segunda Guerra, Forrest Gump, depois do Vietnã. Vietnã, né? Vietnã. Eu já dizer, é capaz de ele encontrar ele lá. Porra. Se fosse ele, ia pegar o soldado Ryan nas costas e ia sair correndo, pô. Cara, esse filme, eu gosto dele com o filme de guerra, eu acho maneiro. Apesar eu também gosto, acho que carece de um objetivo mais... Que prenda mais você, sabe? Não, eu acho que assim, ele é até bem ilógico, assim, quando você analisa, né, a questão do contexto histórico, inclusive. Mas eu gosto dele como filme mesmo, sacou? Assim, acho ele divertido. Um filme de Segunda Guerra. Sabe o que ele parece mais? Em vez de ser é porque ele é um filme baseado, tem um contexto histórico e tudo, só que ele não parece mais uma história que um soldado poderia contar, sabe? Uma história inventada, assim, não, eu conheço um cara que... Pode crer. Um esquadrão que foi atrás de um soldado, sabe? Não parece isso. Caramba. Pode crer. Eu acho que isso, na verdade, é uma coisa, até um ponto positivo pro filme, cara. É que nem o 300, né, cara? O 300, isso. Ele é daquele jeito porque ele é baseado na história sendo contada, né? É, exatamente. Não é baseado nos fatos. E isso passagem num cara que era um historiador da época, né, vamos dizer assim, um cronista da época, que era conhecido por inventar coisas. Deixar a história mais maneira, por assim dizer. Mas o Resgate do Soldado Ryan... Cara, aquela cena da invasão da Normandia... marcou muito. Cara, eu já narrei aventuras de RPG por causa daquela cena. Nossa! Olha aí! O que eu acho interessante é que... Bem, essa cena é bem real, né? Ela mostra muita carnificina. Realmente era aquilo que acontecia. Não tem como negar. Mas o que me marca mais é antes... aquele momento antes do desembarque. Uhum. Os caras no navio esperando, tipo, você tá indo pra morte, cara. Sim, com certeza. O nego vomita ali. Aquela, pra mim, é a parte mais tensa do filme, pra, na minha opinião. Muito quando eles estão no barco ainda. Não, e inclusive você está no barco e não tem nem como ter aquela sensação de, sei lá, o último momento de segurança. Porque você vê que tem barco do seu lado que tá afundando, tá ligado? Cara... Aí você, nossa, cara, aqui eu já posso morrer a qualquer momento. Estou aqui. Exatamente. Cara, eu tive um momento de brilhantismo aqui agora. De descoberta. Porque eu acabei... Fábio descrevendo a cena. Eu acabei de notar uma semelhança, talvez até uma homenagem direta ao Tropas Estelares nessa cena. Que é isso? É sério. Eu estou muito orgulhoso disso. Mas é aquele lance do Tom Hanks tremendo, saca? Que, que ele tá tremendo, assim, ele bebe uma aguinha e tal, e acho que alguém pergunta pra ele assim, ah, por que, que você tá tremendo, não sei o quê. Aí ele fala, ah, não, não é nada, só tenho isso, sacou? Isso é... Não é medo, né? Não é nada. Isso tem, tem exatamente um diálogo praticamente idêntico na primeira cena do Tropas Estelares também, que é o John Lithgow falando que ele tremendo, assim, antes de uma queda, e falando que é como... deve ser a sensação que os cavalos têm antes de serem soltos pra uma corrida, sacou? Muito maneiro. O Tropas Estelares é antes do Resgate Soldado de Ryan? É antes, é um ano antes, quase. Olha aí, rapaz, não, cara. O livro é da década de 50. Não, mas tem isso filme, Ah, você tá falando do livro. Do livro. Ah, porque você tá falando do filme, cara. Não. Olha aí. Filme é trash pra caralho. 36. Olha aí, Vi, Viagem de Chihiro. Cara, não deveria estar aí. Por quê? Como assim? Você não gosta tanto? Eu gosto, é um bom filme, mas não é o melhor filme dele. Ah, você acha dele, que deveria ter Chihiro? Outro filme? Sim. Do Chihiro. Do Chihiro, né? Eu acho que o Tonari no Totoro é muito melhor. Do Miyazaki, que é o criador. Do Miyazaki, que é o diretor. Viagem de Chihiro é um filme bom. Mas ele só que caiu na boca do povo, porque né? Foi o primeiro filme que ele lançou em parceria com a Disney, se eu não me engano. A Disney distribuiu. Ah, com certeza. Então ele teve um alcance muito grande, cinema e tudo mais. Por isso que ele tá aí. Mas não merecia estar aí, embora seja um filme bom. Vocês não assistiram? Não. Eu não. Não. Que horrível. Eu não aceito dessa crítica de uma pessoa que não lembra de tantos filmes que a gente falou até agora. É verdade. Beleza, próximo filme em 37, tá ligado que vai passando tempo, a gente já não sabe falar, né, é 37. 37º. Em 37º lugar. Em 37º temos Intocáveis, esse filme, não vi. Porra, caraca, Fly. Oh, 2011 é novo esse filme? Eu achei que era um, achei que era um velho. Eu assisti, eu vi no cinema. Esse é aquele do garoto lá que carrega o velho? Não, peraí, que assim, eu tô confundindo, O cara, ele é tetraplégico. É, não é o garoto negro que vai com o... É, aí ele começa a fazer uma seleção de cuidadores, aí vem esse garoto que ele é excluído, filho de imigrantes, é um filme francês. É. Nossa, aí... definitivamente não é o filme que eu me lembro. Cara, Intocáveis não é um filme de máfia? Tem também. Não, não é Os Intocáveis. Esse é Intocáveis. Olha, mas também tá de sacanagem nesses que nomes. Que bosta, hein? Esse pessoal também não sabe o que eles querem. Olha só, agora em 38º, filme que definitivamente a Viviane não lembra. Amnésia. Nossa! Eu não assisti. Esse eu não assisti mesmo. Não, você também assistiu, viu? Não. Você que não lembra. Essa piada pra cima de mim, não. Oh, esse filme é muito bom, cara. Esse também é o filme com a Trinity, né? Do Matrix. Isso. É do cara que ele não tem amnésia, né? Que é uma grande ironia, que ele tem um problema que ele... perda de memória recente, na verdade. É uma condição médica real. Exatamente. Então. Aí justamente por isso ele fica se tatuando com coisas importantes que aconteceram na vida dele. Ele tem um... tira fotos e anota, assim. Quando ele conhece uma pessoa nova, ele tira foto e anota o que, é que a pessoa é, sabe? É muito legal. E não, a loucura que é a edição dele, né? Que ele é de trás pra frente, né? É, cara, isso é ele muito começa, foda. Ele começa já com um assassinato, a queima-roupa, né? Aí logo depois aparece a cena, o cara que ele acabou de assassinar tá vivo, né? Falando com ele. Eu disse, cara, peraí, por quê? O que que aconteceu? Por que ele matou esse cara? E você não sabe, né, cara? É como se você, é uma trucagem que o cara teve na edição pra você também ter como se tivesse esses flashes também de perca de memória recente, né? Perda de memória. É, Vivian tá aí pra julgar. E em 39º temos Exterminador do Futuro 2, o Julgamento Final. Olha aí. Justo. Muito bom. Eu acho. Qual é esse? Porra! Pô, Vi, você tá de sacanagem. Não vem com seu Chihiro, não. Qual é esse? É só o filme de ficção científica mais maneiro de todos os tempos. Eu tô perguntando, porque eu assisti todos o Exterminador do Futuro. Pelo título, eu não lembro, cara. Você tem que me dizer. Ah, esse é o filme que, sei lá. Nesse filme tem um Google. Tem um Google. Tem o quê? A Skynet, pô. Ah, tá. Porra. Mas o primeiro não falava da Skynet? O primeiro? Eu não lembro, cara. Falava, com certeza. Acho que falava. Mas esse daí é... Esse é o que tem. Eu acho que esse é o mais marcante de todos, esse é o opinião, que esse é o que o Schwarzenegger esse é bonzinho. Esse é o do Schwarzenegger. Ah! É o cara do metal líquido. Você lembra disso, né? Eu lembro. o cara derrete. Esse é o mais marcante de todos, sem dúvida, cara. Mó da hora. Certo. Cara, esse filme é muito foda. Tem cenas de ação muito boas. E aí, em 40º, o filme que acho que todo mundo assistiu na escola, Tempos Modernos. Tempos Modernos. Esse acho que foi o único do Charlie Chaplin que eu vi. Eu acho que eu não assisti, não. Na escola, não acredito, cara. Sua professora de história era uma herege. É bem provável. Esse é o que ele gira dentro das engrenagens? É. Ah, tá. Não, eu não assisti na escola, não, mas eu acho que eu já vi ele. Provavelmente há muitos anos atrás. Esse é o filme da década de 30, que já tratava de um assunto moderno, que é ler. É. Que ele começa a parafusar lá as engrenagens, ele sai da fábrica e ele tá mexendo aí. É um filme muito atual, cara. E aí, 41. 41, Crepúsculo dos Deuses, não se faço ideia. Década de 50, Fábio, é com você. Tá no meu HD, mas até hoje não vi. Olha aí. Ó, não. Ah, Sunset Boulevard. Eu já ouvi o nome desse filme algumas vezes, mas nunca assisti também. E esse pôster era um filme que nunca ia me fazer assistir esse filme, porque eu ia achar que era um filme sobre travestis. Como assim, cara? Agora eu tenho que ver esse negócio. Chama, em inglês chama Sunset Boulevard. É. E realmente parece um filme sobre travestis. Não falei? Deixa eu dar uma olhada. E por que virou Crepúsculo dos Deuses? Olha aí. Nessa época as pessoas tinham noções estranhas sobre nome de filme. Beleza, e em 42º, Doutor Fantástico. Isso é o carinha da Marvel? Não, né? Não. É um filmaço. Esse sério? É muito foda. Rapaz! Doutor Strange Love. Uhum. Eu já ouvi falar muito desse filme, não assisti, mas assim, muita coisa que me interessou bastante, cara. Só o título desse filme original já é genial. Um dos melhores personagens que eu já vi até hoje, que é o personagem do Peter Sellers, um nazista lá que vai ser cientista nos Estados Unidos. How I Learned to Stop War and Love the Bomb. É tipo das bombas nucleares, alguma coisa assim, né? Assista. Kubrick. Em 43º, Apocalipse Now, de 1979, que eu não assisti, não. Apocalipse Now. Esse filme é maneiro, mas eu sou ambivalente com relação a ele. Ambivalente? É, porque por um lado ele é maneiro, mas por outro ele é muito LSD. Ah, é? É. Eu não assisti, cara. Eu tenho vontade de assistir esse filme, mas não é esse que é bem longo também? É. Ele é muito longo. Sim. E foi um filme que deu muito problema também pro Francis Ford Coppola, quase que ele perdeu o dinheiro dele. Quase que ele faliu Hollywood com esse filme. Quase que ele faliu Hollywood. Sério, cara? É. Porque o Coppola é meio maluco, né? Ele se acha um gênio também. Ele faz bons filmes, mas nada demais, assim. Por exemplo, eu não acho que ele seja como um Spielberg. Ele se acha foda pra caralho, né? Em 44º... Ah, vai falar alguma coisa? Não, eu ia só falar mais sobre o filme, mas pode passar. 44º, O Pianista. Eu assisti isso, olha só. Não assisti. Mas um filme de Holocausto, né? Tem vários nessa lista. Mais um filme de Holocausto, próximo. Ganha Oscar. Próximo. Sacanagem. É o que eu tenho pra falar desse filme, eu não assisti, mas eu lembro que na época eu ganhei o apelido de pianista, porque o pessoal falava que eu parecia o carinha lá. Porra. Eu não acho o não, Andrew cara. Brody. Eu não acho não, cara. Ainda mais agora que eu tô careca. Agora menos ainda, não. Né? Então, em 45º, A Espera de um Milagre. Esse também todo mundo já assistiu, né? Olha aí, agora esse é a minha filme... vez de falar que foi um que me fez chorar, cara. Não, esse filme, quem não chora, tem um testículo no lugar do coração. Por que um testículo? Porque acho que não existe nada. Acho que não existe nada mais escroto, né? Não existe mais nada mais escroto pra você ter no lugar do coração. Horrível. Mas eu acho que eu não chorei. Mais um do livro do Stephen King, né? Pois é. Tá aí, Stephen um King. Filme excelente. Uhum. Cara, esse filme me faz chorar pra caralho, cara. Puta que pariu. Eu não gosto nem de lembrar que já dá vontade de chorar. Esse filme, cara... ele tem uma cena que me deixou bolado mais uma vez. Tipo a cena lá do Han Solo sendo congelado. Foi aquela cena, tipo, o cara vai, sei lá, vai lá pra cadeira elétrica, uhum. E o maluco lá não coloca a esponjinha molhada. Caralho, foi do francês, né? Que ele fritou. Essa cena é muito tensa, cara. Não, e o pior é que ele queima todo, aí quando desliga, ele para assim, o médico olha, ele, né? Aí parece que ele fala, não, ainda não morreu, né? É. Aí ele... liga de novo, cara. Caralho, nossa, cara. Não podia ter um filho da puta com um coração pra sacar uma arma e dar um tiro na cara do sujeito, né, cara? É, show de horror pro show de horror, né? Já tava acontecendo. Show de horror é muito mais humano, né, cara? É. Você tá maluco, cara. Mas, assim, beleza. O como é que é o nome do ator mesmo, do negão? Michael Clark Duncan. Michael Clark Duncan. John Coffey. Eu lembro do personagem. John Coffey. O John Coffey, a parte dele morrendo já é de fazer chorar, mas o ratinho morrer é sacanagem. O ratinho é que me arregaçou, cara. Se tivesse matado também um cachorro, né? Aí. Porra! Não, aí, cara, aí eu cortava os pulsos. Sacanagem. Uhum. E aí, em 46º, Os Infiltrados. Olha aí, o filme é muito bom. Pra bom o original filme. Ou o remake? O remake, 2006. É, o 2006. Pode crer. O original eu não assisti, mas eu já gosto demais do remake, eu já gosto pra caramba. Uhum. E é isso aí, né, gente? Ó, muito importante, realmente, foi esse filme. Não, mas é engraçado, cara. Eu gosto muito desse filme. Eu não tenho nada pra falar, cara. Porque quando eu tento... É um policial, quando... cara. Um filme policial. Isso. E quando eu começo a pensar... E quando eu começo a lembrar das coisas, o que eu tenho pra comentar são spoilers, cara. Então é melhor não... Caraca, cara. Esse filme, falar, cara. O original já tem 50 anos. Cara, não, mas aí que tá, cara. É tão velho que já é novo, porque todo mundo já morreu. Então, o problema de você de ser um remake de um filme muito velho é que acaba sendo spoiler, porque é muito velho, né? Mas o filme o remake foi de 2006 é velho, ainda. Cara. Sei lá, eu não assisti. Pô, 2006 já é quase 10 anos. Já passou da idade pra... Já é velho pra spoiler, sacou? Uhum. 47º, Gladiador. Olha aí. Cara, eu gosto desse filme, mas uma vez um amigo meu, que é crítico de cinema e tal, ele me falou que... ele me fez um argumento bem convincente de que esse filme não é um filme. Ele Hã? É, ele assim, ele tem uma estrutura de filme que é bizarra, sacou? Que não funciona como filme. Por quê? Mas eu não sei dizer. Não sei, eu não lembro do argumento. Cara, esse eu só papo... lembro que era convincente. Esse papo tá aparecendo uma vez. Eu não sei nem se isso é verdade que eu vou falar agora, mas eu vi alguém comentando que teve aí uns físicos que viam um besouro aí que analisou a estrutura do besouro e disse: "E pela física esse besouro não era pra voar." Mas ele voa. Não, acho que são todos os besouros. Todos os besouros. Existe mesmo esse papo, né, ouvi, cara? Eu já ouvi isso. Cara, se ele voa, cara. Não diga que é física, prova que ele é impossível de voar. Não, isso, o seu argumento é anticientífico. Não. Esse filme é filme. Não é assim que funciona. Ele, na verdade, ele é tão leve, né, que o vento leva. Não é ele que voa, né, cara? Na verdade, a gente vai descobrir que todos os besouros têm geradores de antigravidade. É, né? Cara, mas esse é o ponto. Se ele não era pra voar pela física, então ele deve ter um segredo e a gente tem que arrancar esse segredo dele. Cara, não. Ele deve vir com o vento mesmo, porque quando ele bate na sua janela, ele faz um barulho muito grande. Ele não queria bater, cara. Ele não voa, ele cai em direções diferentes. Ele não voa, ele cai só e bate. Nossa. Mas alguém quer comentar alguma coisa do Gladiador? Realmente, esse filme foi tão importante que a gente tá falando sobre besouros. Eu acho que o Fabinho ia falar alguma coisa, não ia, Fabio? Ia, mas era besteira. Mas eu gostei do filme. É, eu sempre gostei muito dele também. É. Eu queria falar só que ele foi, e marcou bastante, porque foi o primeiro filme que eu fui ver no cinema, que foi realmente um épico, sabe? Eu não vi Coração Valente no cinema, não vi nada de grandioso que nem foi o Gladiador, então só queria deixar constar em ato. Constar em ato. 48º, De Volta para o Futuro. Tem um aí. Podcast, não? Um lugar estático sobre verdade. Isso. Verdade. Uhum. Foi estreia do Fábio. Não, o Fábio começou no... Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. Acho que vocês querem saber o que a gente achou, ouçam lá. Eu acho que todo mundo gostou desse filme. Esse filme, ele entra pra mim, apesar de ser diferente, ele me lembra um pouco a pegada do Indiana Jones, sabe? Apesar de ser bem diferente. Isso é muito maneiro, né? Eu revi tem uns 2 anos no cinema, cara. Um cinema, um a céu aberto. Ah, que legal. Mano. Achei que você ia falar que reviu na sessão da tarde, pela 48ª vez. Mas não passa mais sessão da tarde, essas coisas. Passa. Passa uns filmes tão genéricos de bicho, sei lá. Genérico de bicho. 49º, Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge. Esse tá injusto aí. Esse é, rapaz. Esse filme foi muito super valorizado. Não, o pior que eu não sabia que ele era overrated até ver agora na lista. Esse filme... Eu achava que ele era apenas um filme legalzinho só, não sabia. Esse não. É um filme que eu quero gostar, que eu quero muito gostar dele, mas ele tem uns erros tão bestas, cara. Coisa assim que dava pra ser evitado tão facilmente. Todas as cenas de luta são bizarras. Bizarras. As do policiais, eu lembro que eu achei muito tosco. Você olha assim, tem gente caindo sozinha a 3 metros do Batman, cara. Escorregou no gelo, pô. É, tem gente fazendo, tipo, fazendo movimento que tá tomando porrada na cara enquanto o Batman tá, tipo, do outro lado da quadra, sacou? Não, mas isso daí é a escola George Lucas de filmagem. Tem também lá no episódio, acho que episódio 2, né? Tem um Jedi morrendo sozinho, tem bicho. Os caras não colocaram lá os bichinhos 3D pra lutar. Tem um cara balançando o sabre de luz, assim, andando. É, para isso. Balançando. E pra fechar, com chave de ouro, considero eu, Alien, o oitavo passageiro. Bom, foda. Pra foda. Caralho, esse tá aí no meu top 10, cara. Eu acho que ele poderia subir um pouco mais nessa poderia, lista. Poderia. Com toda certeza. Mas eu tô vindo aqui, cara, é porque a lista do MDB é de acordo com as notas do público, né? Isso. Vocês notaram a quantidade de 8,5 que tem aqui, cara? É. Aqui já é qualquer merda, né, cara? Qualquer filme pode se igualar aqui. É o problema desses sites que a média é 8, né? Tipo assim. Uh-huh. Alien Oitavo Passageiro, olha aí. Um filme que eu vi meio recentemente até. Foi? De novo, né? Foi. Na época do Prometheus, eu revi. Nada. Achei que você de novo, não foi? Também? Foi comigo. Esse filme acho que é um dos melhores filmes de terror, cara, que tem. Assim. É, alguém em outro podcast, não sei qual, falou que é o único filme de terror no espaço que presta. Pode crer. Talvez. Uma coisa que me impressiona muito ainda hoje no Alien, cara, é os cenários. Tá ligado? Uhum. Assim, existe aqueles computadores mó esquisitos, né, que dataram um pouco o filme, mas eu falo os cenários dos corredores da nave, sabe, isso é muito bem feito ainda hoje, cara. A própria nave alienígena que eles entram também, né, é muito maneiro, pode crer. Aquelas coisas assim asquerosas, ele tem um visual todo do filme, é muito legal. É muito legal. Aquela 79. Hora que eles chegam, cara, além de ser intrigante, né, quando eles veem o esqueleto lá do extraterrestre gigante, é muito maneiro, cara. Cara, muito maneiro. O que aconteceu ali? Você fica pensando, é muito maneiro. É. Cara, e porra, o Geiger é foda, cara. Em questão de visual, porra, ele... Cara louco que faz os conceitos do negócio, eu tô viajando? Isso, é ele mesmo. Basicamente, quase toda a identidade visual do Alien e da nave alienígena é baseado em pincel, né, cara? Mas sim, é isso, esse, né? Filme, esse filme... Eu já vi um artigo que fala que esse filme é uma grande metáfora pra estupro. Mas é. E existe, eu acho que, artigos sérios sim, falando. Sim, é. Não, o artigo que eu li foi completamente sério. E quando você lê o artigo e reassiste o filme, você se sente sujo. Não, uma grande... Ah, inclusive eu queria recomendar aqui, pra quem se interessar sobre o filme, um podcast do Enquadrando e Andando, que eles falaram sobre o Alien Oitavo Passageiro. Eles falaram de tudo isso, inclusive disso que você falou aí, dessa metáfora. Uhum. E o grande exemplo disso é o facehugger. É facehugger? Aham, facehugger. O facehugger, que ele é basicamente ali, tá entrando no cara e engravidou o cara, né, cara? Cara? Basicamente cara, isso. Com... Presta atenção, o bicho é uma vagina de onde sai um pênis que entra na sua boca e te impregna com um alienígena que vai te explodir de dentro pra fora. Uhum. Sério, isso não é sacanagem, esse é o objetivo da criatura. Eles fizeram isso com esse propósito. Eu acho isso genial que um filme desse conseguiu passar pela censura, cara. Saca? E esse filme é muito bom, cara. Muito, muito, muito bom. E é isso, né, cara? Falamos mais de filme do que, sei lá, desde que surgiu o Gaveteiro, acho que foi a vez que a gente falou mais filmes diferentes. Foi. Entra aí. Pode entrar. Entra aí, pera. Tá acabando já. Tá acabando. Peguei o outro. Que isso? A gente já vai embora. peraí que eu tô falando aqui. Acho que agora pode parar. Pô, é esses Sete Samurais que é filme de meio que de assalto, eu tô viajando totalmente, cara. What? Como assim, cara? Esse é um filme de samurai. Esse filme é samurai. Ok, eu cortei essa minha fala já na edição. Você tá falando. Você tá respondendo sozinho, aí você tá pagando de maluco. Cara, é muito triste, cara, você ser um jornalista decente e ver uma reportagem assim, cara. Uhum. Eu acho. Assim como é muito triste você ser historiador e ver o History Channel hoje em dia. Caralho, porra. Então, bem-vindo ao meu mundo. Porra, meus pêsames aí. Nossa. Ué, quem vai se chamasse pra pagar... Eu pago 30 mil pra você aqui pra falar essas merdas. Você falava, não falava? Porra, falava até mais. Falar, né? Diogo Tarará, Monteiro, sei lá, Aiken Frost, é historiador profissional. Com e falando certeza, de merda. Com certeza, enche o peito. É que nem um... Tem um episódio do South Park, né, que é... History Channel agora é só motoqueiro barbudo e é T na Santa Ceia. Exatamente. Ah, eu só choro em filme de cachorro, é verdade. Quando o cachorro morre, eu choro. Eu simplesmente não assisto filme de cachorro. Cachorro que joga basquete. Nem K9, cara. Não, não, cara. Porque leva um tiro, eu sei, né? Que eles querem me enganar. Eles vão fazer um filme todo engraçadinho e vão matar o cachorro no final. Ah, eu só queria deixar também, acrescentar também, que o De Volta pro Futuro é um filme muito bom. Mas eu não gosto muito dos outros. Eu gosto mais do primeiro mesmo. Acho que eu gosto, eles são igualmente maneiros. É. Acho que esse comentário que eu tô falando é meio perigoso, porque o pessoal pode voltar no Gavin Estática De Volta pro Futuro, eu posso estar falando outra coisa, completamente diferente. Eu gosto do 2, do 1 não gosto. Cara, pensa que isso é a prova de que você evolui como ser humano. É. Olha aí. Agora, se lá na frente eu voltar a gostar mais dos outros, né, aí eu... Não, aí você pode usar esse mesmo argumento que eu tô dando agora. É verdade, velho, que você me convenceu. Aí, ó. Fala pessoal, mais um Gavi Estática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Você falou em espanhol? Não, eu disse olá. Ah, tá. Não, eu disse olá. Vi, tem uma coisa muito importante pra gente falar. Sim. A gente precisa falar qual que é o dia do Gavi Estática. Embora a gente já tenha falado. Não, mas eu acho que é bom a gente falar toda a edição. Porque quando acontece com frequência, quer dizer que o erro é nosso, né? Ah, é verdade. Aí o pessoal fica achando que a gente tá atrasado. Então, o Gavi Estática sai todo dia 20. Até o momento, né? Até segunda ordem sai. Às vezes é dia 21, né? Quando atrasa. Mas um diazinho de atraso, né? O que, que é um diazinho de atraso? O que mais a gente tem pra falar? Ah, a gente tem pra falar do pessoal que ganhou os jogos no último Gavestacho. É, que jogos a gente deu? Batman, Arkham, Asylum ou Asylum. E nós demos também Prince of Persia. Isso. Qual que era mesmo? O esquema era quem sugerisse temas, né? Isso. O Yuri Clayton sugeriu aqui que a gente fale sobre animais e histórias que a gente tenha com eles. Fala da Mac. É, né? E da Tigreza. E o Pedro Ângelo sugeriu filmes que o 2 é melhor que o 1. Ah, filmes que o 2 é melhor do que o 1, a gente já falou nesse do Poder do Chefão. É, mas só falou de um filme, a gente só comentou um. Então, é, um programa inteiro sobre isso. É, né? Um cast inteiro sobre isso. Tá aí, tá no arquivo, junto com as sugestões do pessoal lá do Face. Isso. Ah, já que você falou dos jogos, então vou aproveitar aqui já pra gente falar dos jogos que a gente vai sortear essa edição. É meio perigoso falar isso, né, que eu acho que muita gente depois que souber já vai parar o Gavi Estática, mas beleza. Ah, tudo bem, se você ouviu até aqui, é, né? Parabéns. É, os jogos que a gente vai sortear nessa edição, eu acho que tá errado falar sortear, que não é bem um sorteio, né, é meio que um joguinho que a gente faz, né. Mas, enfim, vocês entenderam. Dois jogos que você gosta, Vi, eu separei aqui. O primeiro vai ser Scribonauts. Ai, eu adoro Scribonauts. Você zerou, não foi? Eu zerei Scribonauts. Scribonauts tá na minha conta, eu acho que eu nunca abri, cara. Só vi jogo até hoje. Eu vi você jogando. E o outro jogo, Dust and Elysium. Eu não zerei ainda, mas eu gosto também. Apesar da animação do bonequinho lá do personagem, eu acho esquisita. Parece que ele tá meio cagado. Ah, coitado. Mas tudo bem, né? Ele é uma raposa. Pode ser que as raposas andam diferentes em duas patas. Joguinhos muito legais, hein? Quem ganhar... É verdade. E nem a Vi sabe ainda o que é que vocês vão fazer pra ganhar esses jogos. Eu não sei mesmo, porque ele não quis me dizer. Ele disse que devia ser a surpresa. Não, que eu quero testar pra ver se você entende também. Eu vou te mandar uma imagem, que vai ser essa imagem que vai estar lá no meu primeiro comentário desse Gavi Estática, que eu vou colocar. Essa imagem aqui. Tô te mandando no Skype pra você ver. Nesta imagem, tem dois filmes que está entre os que falamos hoje. Você sabe dizer, por essas screenshots aí, que filmes são? Você assistiu os dois, hein? É, eu sei. Eu sei que eu assisti, mas eu não... Eu suspeito. Fala aí. Qual é que você acha que é cada um deles? Mas eu vou lá, eu... Minha filha, a edição tá do meu lado. Eu vou cortar. Ah, é verdade. Eu achava que o primeiro... O primeiro não é o... Não. Não é aquele... Ah, e agora? Eu até esqueci a lista. O segundo é algum filme do ET que a gente falou. Ah, eu esqueci. Eu nem lembro mais o que a gente falou. Olha só. Pronto, já viu que vai ser desafiador. Vamos ver se os nossos ouvintes sabem mais do que você, viu? Pare com isso. Então, vai ser o seguinte. Coloquei essa imagem aí no post, no primeiro comentário. Respondam este comentário. É, não vai ficar respondendo perdido por aí, não. Que agora quem responder perdido não vai concorrer. Olha só, direto pra Fra, hein? É verdade, viu? A Fra participou do palhaço. Daquele último lá e respondeu no lugar errado. É, quem respondeu no lugar errado, que... mesmo que tiver certo, não vai ganhar. Olha só, botou moral. Isso mesmo, responda então um comentário. E dessa vez, vou botar um limite de tempo. Se não responder os filmes certos, os jogos vai ficar com a gente mesmo. A gente sorteia em outra ocasião. Isso daí só vai valer até o dia 25. Isso. O filme 1 vai valer o jogo Scribonauts, como tá ali descrito na imagem. E o filme 2 vai valer o Dustin, The Elysian Tale. Então, se você comentar e acertar o filme 1 e o filme 2, você ganha os dois jogos. Caso você acerte apenas um, você ganha o jogo respectivo ao filme que você acertou. Agora, claro, só pode dar um palpite, não vai fazer 3, 4 comentários aí falando vários filmes. A dica já é essa, são filmes que a gente comentou nesse Gabi Estático. E tá fácil, velho. A Via não acertou, mas tá fácil. Tá fácil porque foi o que escolhi, né? É. Antes de a gente ir pros e-mails, eu queria primeiro agradecer e depois fazer um pedido. Que eu vi que muitas pessoas, mesmo se a gente pedir, andou avaliando a gente lá no iTunes, né? Na iTunes Store. Eu, pelo que eu vejo o pessoal falando, isso parece que ajuda a propagar o podcast. Ajuda, né? A ranquear, na verdade, o podcast, parece. E então, quem quiser dar uma ajuda pra gente, vai lá e dá uma ranqueada também da gente. É ranqueada? Avalia. Faz uma avaliação do nosso podcast. É isso, era essa palavra que eu queria. É, dá uma avaliada lá, da nota que você acha que a gente merece, que eu acho que isso ajuda a gente. Mesmo com a gente com nossos problemas com o iTunes. Ai, né? Cara, não sei. Isso é bizarro. Eu fui pedir ajuda pra o Thiago Miro, do Mundo Podcast. Ele me deu algumas dicas. E eu notei, ele começou a falar, cara, eu notei que eu não entendo nada de feed, baby. Sabe quando a gente vai pedir alguma dica de alguma coisa que a gente não sabe direito? Tipo, sei lá, programação, sabe? Começa a falar umas coisas e a gente não entende nada. Ele começou a falar umas paradas lá do feed. Bem, o Thiago Miro disse que pra ele tá funcionando perfeitamente, cara. Pra mim também tá, e aí? Então, pro meu irmão não funciona. É um desafortunado. Ana, o Anderson Cardoso também disse que tá problema ainda pra ele. Outro desafortunado. Eu não sei, cara, o que é que acontece que pra algumas pessoas funciona, pra outras não. Então, mas quem puder avaliar lá no iTunes, a gente agradece. Vocês afortunados, baixem da página do Gaveteiro, dá um page view pra gente. É, né? Vamos pros e-mails, então? Não, tem mais a pós-pesquisa pra falar ainda, que ainda vai dar tempo. Ah, a pós-pesquisa ainda tá valendo. Tá, não tá? Tá, tá. É dia 30, não é? É, então, que acaba? Deixa eu ver. Então, a pós-pesquisa tá valendo ainda até dia 30. Se você não votou ainda, eu peço... por favor, marquem os podcasts que você escuta, é bem rapidinho, bem fácil e vai ajudar não só a gente, mas todos os podcasts. Talvez o Nerdcast não ajude tanto, né, que ele já tem tantas pesquisas melhores, mas os podcasts um pouco os podcasts menores, que nem a gente, vai ajudar bastante pra gente fazer algumas estatísticas. Pra gente voltar nosso Media Kit. É, a gente precisa ganhar dinheiro, viu? A gente tá precisando. Cara, como é que pode? Antigamente a gente conseguia pagar nossa hospedagem com os banners publicitários, agora nem isso a gente tá conseguindo mais. Mas é porque a gente não fala mais pro pessoal comprem, comprem, comprem. É, cara, toda vez, a gente precisa do Doug Lira aqui pra fazer propaganda pra gente, ele consegue fazer de uma maneira legal. No Gavestática passada, eu fui gravar pra pedindo pro pessoal clicar nos nossos banners, eu fiquei parecendo um mendigo, eu cortei da edição. Quem puder clicar nos nossos banners lá do Submarino, Americanas, Shoptime também, né? Isso, Shoptime. Eles ficam variando entre essas lojas. Quem puder clicar quando for comprar alguma coisa lá e... comprar qualquer coisa. Depois que você clica, né? Você pode comprar qualquer coisa. Não só as coisas que aparecem no banner. É. E a gente ganha alguns centavos de comissão. Ah, às vezes não são centavos. Se a pessoa resolver comprar uma geladeira, a gente vai ganhar alguns reais. É verdade. A gente já ganha uns vintão, eu acho, sei lá. E ajuda a gente a pagar a nossa hospedagem. Que a gente não tá conseguindo nem pagar a hospedagem, cara. Pra quem acha que a gaveta tá dando dinheiro. É, a gente tira dinheiro do bolso. A gente tá no vermelho. Cara, fazer o podcast ganhar dinheiro é mais difícil do que fazer a cidade do SimCity ganhar dinheiro. O SimCity eu conseguia fazer. É difícil. Quantos e-mails você separou? Ah, queria falar que dessa vez a gente recebeu muitos e-mails, né? Engraçado. E poucos comentários. É engraçado, é uma balança, né? No último a gente recebeu vários comentários e poucos e-mails, aí agora foi o contrário, recebemos muitos e-mails e poucos primeiramente aqui agradecer as pessoas que mandaram e-mail, que eu fiquei muito feliz, foram e-mails muito legais. Agradecer ao Vinícius Inácio, Alexandre Andrioli Buller. Acho que é Buller. Buller? Eu acho que é Buller, mas se não for, desculpe. Buller. Buller. He's sick. O Juan Seabra, que eu acho que é Juan, não é Juan. E o Emerson Stork, que eu acho que é Stork mesmo, não Storch. Esses mandaram e-mails menores, que você não vai ler, é isso? Foi bem legal, foi bem bacana. Eu li todos os e-mails, você também leu? Eu vi você lendo, você leu em voz alta. E alguns mandaram sugestões, inclusive de Gavestad, pra temas de Gavestad, que valeu, gente. É verdade. Por enquanto, a gente ainda não gravou nenhuma dessas sugestões, né? Quando a gente gravar, a gente separa o nome da galera aí que mandou, que quando a gente for gravar algum desses, a gente pode, antes de começar o programa, falar quem sugeriu. Isso. Eu separei aqui um e-mail, que é o e-mail do Washington Ribeiro. Achei bem legal. Salve, meus amigos desse podcast maravilhoso. Meu nome é Washington Ribeiro, tenho 26 anos e sou gerente de compras. Já sou ouvinte de outros podcasts, como Nerdcast, Rapadurocast e 99 Vidas. Conheci o Gavestad em outubro de 2013, pesquisando na internet por podcast de terror, quando felizmente me deparei com o Gavestad com 53 Creepypastas. Que é bastante baixado, né? É, você vê. E foi amor à primeira vista. Adorei o cast. Logo em seguida, ouvi os casts número 5, Lendas Urbanas, 14, Vampirismo e o 20, Histórias de Fantasmas. Olhei. Depois disso, não vivo mais sem o Gavestágico. Adoro o modelo do cast. Parece que estou conversando com amigos. Bom, adorei as recomendações do cast 69, principalmente da não recomendação de The Elder Scrolls Online. Olha aí, Cabral. Olha só. Mas esse daí é... Não sei, cara. Tem gente lá, o... Ai, qual é o nome do carinha lá do Godmode? O Suni? É, o Suni. Ele... Fábio Suni. Ele gostou bastante, né? É. Mas o Fábio Suni gosta de tudo. Mas ele gostou, né? Então não sei, a palavra dele conta do Cabral. Será que a gente ouve Cabral ou Fábio Suni? Cara, eu não vou ouvir ninguém porque eu não vou pagar, cara. Cento e tantos reais. Eu prefiro continuar jogando Skyrim. Aqui, não recomendação de The Elder Scrolls Online, que acho o preço um absurdo e não gostei muito da proposta de ser um MMO. Diferente de Skyrim, que estou há 2 anos jogando e ainda não terminei o jogo. É que quando comecei a jogar Skyrim foi bem na época em que me casei. Daí tive de dar uma pausa. E logo depois nasceu minha filha. Olha aí só. Parei por um bom tempo para ajeitar a casa para receber minha princesa. Ele tá falando da vida ou tá falando do Skyrim? Tá falando que o Skyrim se confundiu com a vida. Então, é isso que eu tô falando, porque o Skyrim dá pra fazer essas coisas também, né? Vai que ele tá falando do Skyrim. Não, ele tá falando da vida. Mas estou disposto a finalizar esse, que é meu RPG favorito. Aproveito para indicar a vocês Dragon's Dogma, da Capcom, que também é um ótimo RPG e que ninguém fala sobre esse ótimo jogo. É, no caso da gente, a gente não fala porque se eu não me engano, ele é só pra console, né? Nosso console é o PC. É verdade, eu não sei. Mas na época eu fiquei interessado até, ele parece, não sei se tem a ver, mas ele parece ser meio no estilo do Monster Hunter, que a gente gosta bastante até, né? Ah. Na época que a gente tinha o Wii, né, cara, mas o nosso Wii a gente doou pra uma criança, fez uma criança feliz. Foi. Depois que a gente comprou uma TV melhorzinha, o Wii ficava destruído, cara, na TV Full HD. A gente não tinha TV Full HD até então. Aí ficou tão feio que aí eu doei. Eu não aguentei mais jogar Wii, cara. Ficou o videogame das pessoas tristes, o Wii, ficou depois muito que a gente feio, viu, cara, na TV. É. Aí eu disse, ah, deixa quieto, cara. Não vou ficar aqui só no Steam mesmo. Ah, mas o Dragon... Inclusive, se eu não me engano, o Dragon's Dogma é da Capcom. Então essa semelhança... Ah, ele falou? Não prestei atenção. Mas você leu? Eu li. Ah, tô maluco. Ele é da Capcom e o Monster Hunter também, né? Então pode ser que essa semelhança tenha a ver mesmo. Gostei também do filme Tropas Estelares, que assisti há muito tempo atrás e vocês me relembraram. Porém, estou em dúvida se passa na regra dos 15 anos. Passa, só que de uma forma diferente, cara. Porque eu achava um filme mó sinistro, tá ligado? É um filme de terror, sério. Eu achava isso na época que eu era criança, né? Tinha aquela carnificina toda. Hoje é um filme trash. Ele era naquela época, né? Mas minha percepção mudou, né? Quando eu era criança, eu achava um filme... meio de terror e ação e terror ao mesmo tempo, né? Agora é apenas um filme meio de aventura com comédia trash. Bom, é isso. Traças, estou recomendando o cast a todos os seres vivos e espero que continue com um ótimo trabalho. Grande abraço a todos. Olha aí, é Washington. Washington. Washington Ribeiro tá a um passo do cartão Fidelidade Premium, hein? Olha aí, Caio Braga. Falando em Caio Braga, faz tempo que ele não manda e-mail. Não. É, eu falo muito com ele no Steam, às vezes. Inclusive, vocês podem adicionar a gente no Steam, a gente tá sempre por lá. Eu até achei que eu ia jogar mais com os ouvintes, eu não jogo tanto, mas eu sempre tô trocando uma ideia lá no chat, então. É, quem quiser adicionar a gente no Steam, a gente sempre deixa aí na postagem. É verdade. Os nossos nomes Steam. Pode adicionar, pode falar com a gente também, a gente conversa. O Aiken tá pra fazer o Steam dele já faz um tempo, que ele tava pra comprar um computador melhor, né? Ah, mas gente, mas não espera. É, não espera não. Até hoje eu tô esperando que ele faça um gameplay com ele. Inclusive, a gente tá com a gameplay engatilhada, hein? Faz tempo que a gente não faz gameplay e tá com aí pronta pra colocar. Ah, mas a gente fala que não joga com os ouvintes, mas vai ter uma ouvinte nossa nessa gameplay. É verdade, uma desenhista. Acho que eu dei muita dica agora. Não, deixa, corta essa. Tchau, gente!